Um cro, um mate, um lutre são completas, temos de assumir que essa catástrofe global ocorreu num passado relativamente recente. Seus efeitos estão aparentes de maneira abundante por toda parte. As evidências principais estão nas rochas sedimentares repletas de fósseis, nas amplas reservas de combustíveis de hidrocarbonetos, carvão, petróleo e gás e nos relatos lendários sobre um dilúvio tão grande como aquele, comuns a vários grupos populacionais em todo o mundo. A factibilidade de manter uma arca cheia de criaturas representativas por um ano, até que as águas recuassem o bastante, foi bem documentada por Johnny Woodmohappy, entre outros. De certa maneira, isso é ainda pior que as afirmações de ignorantes como Nigel McCoy ou do Bispo N. Malcolm citadas acima, porque Layfield estudou ciência. A seguir, mais um trecho inacreditável, como afirmamos no princípio, os cristãos, com ótimos motivos, consideram as Escrituras e o Antigo e o Novo Testamento um guia confiável para o que devemos acreditar. Não são meramente documentos religiosos. Eles nos proporcionam um relato verdadeiro sobre a história da Terra, que, se ignoramos, é por nossa própria conta e risco. A conclusão de que as Escrituras proporcionam um relato literal sobre a história geológica daria arrepios a qualquer teólogo respeitado. Meu amigo Richard Harris, bispo de Oxford, eu escrevemos uma carta conjunta para Tony Blair, e fizemos com que 8 bispos e 9 cientistas importantes assinassem. 147 entre os 9 cientistas estavam o então presidente da Royal Society, que havia sido conselheiro científico-chefe de Tony Blair, os secretários de Biologia e de Física da Royal Society, o astrônomo real hoje presidente da Royal Society, o diretor do Museu de História Natural e Sir David Attenborough, talvez o homem mais respeitado da Inglaterra. Entre os bispos havia um católico e 7 anglicanos líderes religiosos importantes de toda a Inglaterra. Recebemos uma resposta perfunctória e inadequada do gabinete do primeiro-ministro, mencionando os bons resultados da escola nas provas e a boa avaliação que recebeu da Agência Oficial de Inspeção de Escolas, a Ofsted. Parece que não ocorreu ao senhor Blair que, se os inspetores da Ofsted fazem uma avaliação entusiasmada de uma escola cujo diretor científico ensina que o universo inteiro começou depois da domesticação do cachorro, deve haver alguma coisinha errada com os padrões de inspeção. Talvez o trecho mais perturbador da palestra de Stephen Layfield seja sua conclusão, o que se pode fazer, em que ele analisa as táticas a serem empregadas pelos professores que desejem colocar o cristianismo fundamentalista dentro da sala de aula. Ele pede, por exemplo, aos professores de ciências que prestem atenção em todas as ocasiões em que um paradigma evolucionário Terra antiga milhões ou bilhões de anos seja mencionado ou sugerido por um livro-texto, uma questão de prova ou um visitante, e educadamente ressaltem a falibilidade da afirmação. Sempre que possível, devemos dar a explicação alternativa bíblica sempre melhor sobre os mesmos dados. Observaremos alguns exemplos da física, da química e da biologia no momento oportuno. O resto da palestra de Layfield não passa de um manual de propaganda, um recurso para professores religiosos de biologia, química e física que quiserem, mantendo-se dentro das diretrizes do currículo nacional, subverter a educação baseada na ciência e trocá-la pelas escrituras bíblicas. No dia 15 de abril de 2006, James Naughty, um dos âncoras mais experientes da BBC, entrevistou Sir Peter Vardy no rádio. O principal tema da entrevista foi a investigação policial das denúncias, negadas por Vardy, de que o governo Blair havia oferecido propinas, títulos de cavalheiro e de nobreza a ricos na tentativa de fazê-los participar do esquema das academias municipais. Naughty também perguntou a Vardy sobre a questão do criacionismo, e Vardy negou categoricamente que o Emmanuel promova o criacionismo Terra Nova entre seus alunos. Um dos estudantes do Emmanuel College, Peter French, declarou, tão categoricamente quanto, 148 ensinaram para nós que a Terra tem 6 mil anos. Quem está dizendo a verdade? Bem, não sabemos, mas a palestra de Stephen Layfield expõe de forma bastante franca a sua política para o ensino da ciência. Será que Vardy nunca leu o manifesto tão explícito de Layfield? Será que ele não sabe qual é a do diretor de ciências? Peter Vardy ficou rico vendendo carros usados. Você compraria um carro dele? E você lhe venderia, como fez Tony Blair, uma escola por 10 de seu valor, incluindo no pacote o pagamento de todos os seus custos de administração? Sejamos caridosos com Blair e assumamos que ele, pelo menos, não tenha lido a palestra de Layfield. Imagino que seja querer demais esperar que ele vá prestar atenção nela agora. O diretor McCoyd defendeu o que claramente via como o espírito aberto de sua escola, defesa que se destaca pela presunção. O melhor exemplo que posso dar sobre o que somos é uma palestra de filosofia que dei para o colegial. Saquile estava sentado ali e disse, o Corão está certo e é a verdade. E Claire, logo ali, disse, não, a Bíblia é a verdade. Então conversamos sobre as semelhanças entre o que os dois livros dizem e os lugares em que eles discordam. E decidimos que os dois não podiam ser verdade ao mesmo tempo. E eu acabei dizendo, desculpe, Saquile, você está errado, é a Bíblia que diz a verdade. E ele disse, desculpe, Sr. McCoyd, o senhor está errado, é o Corão. E eles foram almoçar e continuaram com a discussão. É isso que queremos. Queremos que as crianças saibam por que acreditam no que acreditam e defendam isso. 149. Que lindo quadro. Saquile e Claire foram almoçar juntos, argumentando vigorosamente na defesa de suas crenças incompatíveis. Mas, para dar uma ideia da escala desse erro, é o equivalente a acreditar que a distância entre Nova York e São Francisco é de 6 metros e 40 centímetros. É mesmo tão lindo assim? Não é, na verdade, um quadro deplorável pintado pelo Sr. McCoyd? Em que, afinal, Saquile e Claire baseavam seus argumentos? Que evidências convincentes cada um deles podia apresentar em seu debate vigoroso e construtivo? Claire e Saquile simplesmente declararam cada um que seu livro sagrado era superior, e ficou nisso. Aparentemente foi só o que disseram, e, pensando bem, é só isso que se pode dizer quando se aprende que a verdade vem das escrituras, e não das evidências. Claire e Saquile, e os colegas deles, não estavam sendo educados. Estavam sendo traídos pela escola, e o diretor estava cometendo um abuso, não sobre o corpo, mas sobre a mente deles. Conscientização de novo, e agora veja só mais um lindo quadro. Um ano, na época do Natal, meu jornal diário, The Independent, estava procurando uma imagem apropriada para período natalino e encontrou uma de um ecumenismo reconfortante, uma peça escolar sobre a natividade. Os três reis magos eram representados, como dizia, radiante, a legenda, por Sadbreet Sikh, Musarraf muçulmano e a dele cristã, todos de 4 anos de idade. Lindo! Reconfortante! Não, não é, nenhum dos dois, é grotesco. Como qualquer pessoa decente pode achar certo rotular crianças de 4 anos com as opiniões cósmicas e teológicas de seus pais? Para entender, imagine uma foto idêntica, com a legenda modificada para o seguinte: Sadbreit keynesiano, Musaraf monetarista e Adeli marxista, todos de 4 anos de idade. Não seria essa legenda uma candidata a cartas iradas de protesto? Certamente. Mas, por causa do status estranhamente privilegiado da religião, não se ouviu nenhum pio, como não se ouve em nenhuma ocasião semelhante. Só imagine a revolta se a legenda dissesse: Sadbreit é ateu, Musaraf é agnóstico e Adeli humanista laica, todos de 4 anos de idade. Os pais não poderiam até ser investigados para saber se eles estavam aptos a criar os filhos. Na Grã-Bretanha, onde não há uma separação constitucional entre a Igreja e o Estado, pais ateus normalmente seguem a corrente e deixam as escolas ensinar aos filhos a religião que prevalecer na cultura. A The British Net, uma iniciativa americana para redenominar os ateus como brilhantes, da mesma forma que os homossexuais conseguiram se redenominar como gays, é escrupulosa ao estabelecer as regras para que as crianças se inscrevam. A decisão de ser um brilhante tem de ser da criança. Qualquer jovem que tiver ouvido que ele ou ela tem de ser, ou devia ser, brilhante não pode ser brilhante. Você consegue imaginar uma igreja ou mesquita divulgando uma ordem tão abnegada? Mas elas não deviam ser obrigadas a fazer isso? Inscrevi-me nos brilhantes, em parte porque estava genuinamente curioso de saber se a palavra conseguirá ou não ser memeticamente absorvida pela língua. Não sei, e gostaria de saber, se a transformação de gay foi deliberadamente fabricada ou se ela simplesmente aconteceu. 150. A campanha dos brilhantes enfrentou turbulências logo de cara, ao ser alvo de ataques furiosos por parte de alguns ateus, petrificados pelo medo de ser chamados de arrogantes. O movimento do orgulho gay, felizmente, não sofre dessa falsa modéstia, e talvez por isso é que tenha sido bem sucedido. Num capítulo anterior, generalizei o tema da conscientização, começando pela conquista das feministas de fazer com que fiquemos incomodados ao ouvir o termo como homens de boa vontade em vez de pessoas de boa vontade. Aqui quero conscientizar de outra maneira. Acho que todos nós devemos nos sentir incomodados quando ouvirmos uma criança pequena sendo rotulada como pertencente a uma ou outra religião específica. Crianças pequenas são jovens demais para tomar decisões sobre suas opiniões a respeito da origem do cosmos, da vida ou da moral. O simples som do termo criança cristã ou criança muçulmana deveria soar como unhas arranhando uma lousa. Abaixo está transcrita uma reportagem, datada de 3 de setembro de 2001, do programa Iris Aires da emissora americana de rádio, KPFT-FM. Meninas católicas enfrentaram protestos de unionistas quando tentavam entrar na escola primária para meninas Santa Cruz, Nardoyne Road, no norte de Belfast. Oficiais do Regimento Real do Ulster, Royal Ulster Constabulary Rookie e soldados do Exército Britânico tiveram de afastar os manifestantes que tentavam isolar a escola. Barreiras de contenção foram erguidas para permitir às crianças passar pelo protesto e chegar à escola. Os unionistas gritavam ofensas sectárias enquanto as crianças, algumas de 4 anos de idade, eram protegidas pelos pais ao entrar na instituição. Enquanto crianças e pais entravam pelo portão principal da escola, os unionistas lançavam garrafas e pedras. É natural que qualquer pessoa de bem estremeça com tudo o que essas infelizes meninas tiveram que passar. Estou tentando fazer com que também estremeçamos com a simples ideia de chamá-las de meninas católicas. Unionistas, como já afirmei no capítulo 1, não passa do eufemismo medroso da Irlanda do Norte para protestantes, Assim como nacionalistas é um eufemismo para católicos. Gente que não hesita em classificar crianças como católicas e protestantes não tem coragem de aplicar os mesmos rótulos religiosos de forma bem mais apropriada a terroristas e gangues de adultos. Nossa sociedade, incluindo o setor não religioso, já aceitou a ideia absurda de que é normal e correto doutrinar crianças pequenas na religião de seus pais, e colar rótulos religiosos nelas: criança católica, criança protestante, criança judia, criança muçulmana, etc. Embora não haja nenhum outro rótulo comparável, não existem crianças conservadoras, nem crianças liberais, nem crianças republicanas, nem crianças democratas. Por favor, conscientize-se e faça barulho sempre que vir isso acontecendo. Uma criança não é uma criança cristã, não é uma criança muçulmana, mas uma criança de pais cristãos ou uma criança de pais muçulmanos. Essa nomenclatura, aliás, seria um excelente instrumento de conscientização para as próprias crianças. Uma criança que ouve que é filha de pais muçulmanos perceberá imediatamente que a religião é algo que cabe a ela escolher ou rejeitar quando tiver idade suficiente para tal. Na realidade, dá para fazer uma boa defesa dos benefícios educacionais do ensino de religião comparada. Minhas próprias dúvidas foram suscitadas, certamente, por volta dos 9 anos, pela lição que não foi dada pela escola, mas pelos meus pais de que a religião cristã em que eu havia sido educado era apenas uma entre vários sistemas de crença incompatíveis entre si. Os apologistas da religião sabem disso e muitas vezes ficam com medo. Depois da reportagem sobre a peça da Natividade no The Independent, não houve nenhuma única carta ao editor reclamando da rotulação religiosa de crianças de 4 anos. A única carta negativa veio da campanha pela educação real, cujo porta-voz, Nick Seaton, disse que a educação religiosa ecumênica era extremamente perigosa porque as crianças hoje em dia aprendem que todas as religiões têm o mesmo valor, o que significa que a delas não tem nenhum valor especial. É verdade, é exatamente isso. Esse porta-voz tem razão de se preocupar. Em outra ocasião, o mesmo indivíduo disse: apresentar todas as fés como igualmente válidas é errado. Todo mundo tem o direito de achar que sua fé é superior às outras, sejam hindus, judeus, muçulmanos ou cristãos. Senão, qual é a graça de ter fé? 151. Qual é, mesmo? Que absurdo transparente, essas fés são incompatíveis entre si. Se não, qual é a graça de achar que sua fé é superior? A maioria delas, portanto, não pode ser superior às outras. Deixemos que as crianças aprendam sobre as diferentes fés, deixemos que elas percebam sua incompatibilidade, e deixemos que tirem suas próprias conclusões sobre as consequências dessa incompatibilidade. Quanto a se alguma delas é válida, deixemos que concluam quando tiverem idade suficiente. Educação religiosa como a parte da cultura literária. Tenho de admitir que até eu fico meio desconcertado com a ignorância bíblica normalmente demonstrada por pessoas educadas em décadas mais recentes que eu. Ou talvez não tenha a ver com a década. Já em 1954, segundo Robert Endy em seu meticuloso livro O Ego Dispersiste, uma pesquisa da Gallup nos Estados Unidos mostrou o seguinte: 3/4 dos católicos e protestantes não sabiam dizer o nome de sequer um único profeta do Antigo Testamento. Mais de 2/3 não sabiam quem proferiu o Sermão da Montanha. Um número significativo achava que Moisés era um dos 12 apóstolos de Jesus. Isso, repetindo, foi nos Estados Unidos, que são dramaticamente mais religiosos que outras partes do mundo desenvolvido. A Bíblia King James, de 1611 e a versão autorizada, possui trechos de valor literário extraordinário por si só, como por exemplo o Cântico dos Cânticos e o Sublime Eclesiastes, que já me disseram ser ótimo também no original em hebraico. Mas o principal motivo de a Bíblia ter de fazer parte de nossa educação é o fato de ela ser uma importante fonte de cultura literária. A mesma coisa aplica-se às lendas dos deuses gregos e romanos, e aprendemos sobre eles sem que ninguém peça que acreditemos neles. Leia abaixo uma lista rápida de frases e termos bíblicos, ou inspirados na Bíblia, que são comuns na língua literária ou coloquial, da poesia consagrada ao clichê banal, de provérbios a fofocas, crescei e multiplicai-vos a leste do Éden e a costela de Adão, acaso sou eu tutor do meu irmão? A marca de Caim tão velho quanto o Matusalém, escada de Jacó, terra alheia sem olhos em Gaza, fartura da terra, boi gordo estrangeiro em terra estranha, terra que mana leite e mel, deixa ir o meu povo olho por olho, dente por dente, sabeis que vosso pecado vos há de achar, a menina dos olhos, as estrelas em sua órbita, na tentaça de príncipes do forte saiu doçura, filisteu Davi e Golias ultrapassando-o. Amor das mulheres como caíram os valentes. Sabedoria salomônica, Jezebel rainha de Sabá, não me contaram a metade, paciência de Jó, sabedoria vale mais que as riquezas, Leviatã, boa palavra, vaidade das vaidades, tudo tem seu tempo, não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, não há limite para fazer livros, jardim fechado, raposinhas, as muitas águas não poderiam apagar o amor, o lobo habitará com o cordeiro, comamos e bebamos. Que amanhã morreremos, põe em ordem a tua casa, pregar no deserto para os perversos, não há paz, ser tirado da terra dos viventes, o tigre não muda suas listras, encruzilhada Daniel na cova dos leões, quem semeia vento colhe tempestade, Sodoma e Gomorra, nem só de pão viverá o homem, o sal da terra dará outra face, onde a traça e a ferrugem corroem, lançar pérolas aos porcos, lobo em pele de cordeiro, vinho novo em odre, velho choro e ranger de dentes, quem não está comigo está contra mim, julgamento de Salomão, cair em solo rochoso, a manada dos porcos desembestados, sacudiu o pó dos vossos pés, um profeta só não é honrado em sua terra, as migalhas da mesa, sinal dos tempos, cova de ladrões, fariseus, sepulcros caiados, guerras e rumores de guerra, servo bom e fiel, separar as ovelhas dos cabritos, lavo minhas mãos. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Vinde a minhas criancinhas, as moedas da viúva pobre, médico de si mesmo, bom samaritano, passar do outro lado da rua, vinhas da ira, ovelhas perdidas, filho pródigo, um grande abismo entre nós e vós, não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias, atire a primeira pedra, Jesus chorou, ninguém tem amor maior do que este, onde está? Ó morte, teu aguilhão, espinho na carne, lucro sujo, a raiz de todo mal, lute o bom combate, eu sou o princípio e o fim, Armagedon de profundis curva, diz cada uma dessas expressões, frases ou clichês, vem diretamente da Bíblia. Certamente a ignorância em relação à Bíblia empobrece o apreço à literatura. E não apenas da literatura séria e solene. O verso a seguir, do Lorde Juiz Bowen, é de um humor engenhoso, a chuva choveu sobre os justos, e também sobre os camaradas injustos. Mas mais sobre os justos, porque os injustos tinham dos justos guarda-chuva. Mas a diversão é menor se você não captar a alusão a Mateus 5,45, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. E a graça da fantasia de Eliza Doolittle em Me Fair Lady estaria perdida para quem ignorasse o fim de João Batista, muito obrigada, rei, digo eu de modo educado, mas só o que quero é a cabeça de Henry Higgins. P.G. Wodehouse é, para mim, o maior autor de comédias da Inglaterra, e aposto que metade da minha lista de expressões bíblicas pode ser encontrada na forma de alusões em suas páginas. uma busca no Google, porém, não encontrará todas elas. Não detectará a derivação do título do conto A Tia e o Preguiçoso, de Provérbios 6,6. O cânone de Odeuze é rico em outras expressões bíblicas, que não pertencem à minha lista e que não foram incorporadas pela língua na forma de frases ou provérbios. Veja Bertie Wooster evocando como é acordar com uma bela ressaca: sonhei que estavam enfiando pregos na minha cabeça, mas não pregos comuns, como os usados por Jael, mulher de Eber, mas pregos em brasa. Bertie tinha um orgulho enorme de sua única realização acadêmica, o prêmio que ganhou uma vez por seu conhecimento das escrituras. O que vale para os textos de comédia na Inglaterra vale de modo ainda mais óbvio para a literatura séria. A totalização de mais de 1.300 referências bíblicas nas obras de Shakespeare, feita por Nazeh Ebsahen, é amplamente citada e tem Terrain Heinet Ontedet, Andi Alsuonte Unjustifela, Butchiefli Ontedet, Because Teunjustiati Te Justis Umbrella. N.T. O autor refere-se ao trocadilho a um titi anti-formiga, relativo à citação bíblica vai ter com a formiga, ó preguiçoso. N.T. Grande credibilidade. 152. O Bible Literacy Report, publicado em Fairfax, Virgínia, confessadamente financiado pela famigerada Fundação Templeton, fornece muitos exemplos, e cita um consenso avassalador de professores de literatura em língua inglesa de que o conhecimento bíblico é essencial para a plena apreciação de seu objeto de estudo. 153. Sem dúvida o equivalente também acontece com o francês, o alemão, o russo, o italiano, o espanhol e outras grandes literaturas europeias. E, para os falantes de línguas arábicas ou indianas, o conhecimento do Corão ou do Bhagavad Gita é presumivelmente tão essencial quanto, para a apreciação plena de seu patrimônio literário. Por fim, para completar a lista, não dá para apreciar o Wagner, cuja música, como já se disse, é melhor do que soa sem conhecer os deuses nórdicos. Não vou martelar o assunto. Provavelmente já disse o suficiente para convencer pelo menos meus leitores mais velhos de que uma visão de mundo ateísta não é justificativa para excluir a Bíblia, e outros livros sagrados, de nossa educação. E é claro que podemos manter uma lealdade sentimental às tradições culturais e literárias, por exemplo, do judaísmo, do anglicanismo ou do islã, e até participar de rituais religiosos como casamentos e enterros, sem aderir às crenças sobrenaturais que historicamente acompanham essas tradições. Podemos abrir mão de acreditar em Deus sem perder contato com uma história valiosa. 10. Uma lacuna muito necessária. O que pode ser mais comovente que olhar para uma galáxia distante através de um telescópio de 2,5 metros, ter nas mãos um fóssil de 100 milhões de anos ou uma ferramenta de pedra de 500 mil anos, ver-se diante do imenso abismo temporal e espacial que é o Grande Canyon ou ouvir um cientista que ficou, sem pestanejar, cara a cara com a criação do universo. Isso é a profunda e sagrada ciência. Michael Sermer. Este livro preenche uma lacuna muito necessária. A piada funciona porque entendemos ao mesmo tempo os dois significados opostos. Aliás, eu achava que era uma piada inventada, mas, para minha surpresa, descobri que ela realmente foi usada, com toda a inocência, por editoras. Vejam www.amazon.com/Patrick French DP Product Description 0415.157.145. Um livro que preenche uma lacuna muito necessária na literatura disponível sobre o movimento pós-estruturalista. É deliciosamente apropriado o fato de que esse livro tão confessadamente supérfluo seja sobre Michel Foucault, Roland Barthes, Júlia Kristeva e outros ícones do alt-francofonismo. A religião preenche uma lacuna muito necessária. Com frequência se diz que há uma lacuna no cérebro com o formato de Deus, que precisa ser preenchida, temos uma necessidade psíquica.